Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos como tema a apresentação da bicicleta angolana. Eu vou falar em português, tenho uma dificuldade em falar em inglês essa palavra, mas o orador vai ajudar-me. Versus mobilidade para todos. Na verdade, isso é uma empresa angolana, não é? Que nessa altura apenas está a fazer montagem de bicicletas, mas na apresentação vocês vão perceber como é que isso funciona. E está um pouco ligado entre várias componentes, tem também a questão da responsabilidade social. E a apresentação será feita pelo Sr. Moane Veríssimo, que é o diretor financeiro da Bicicleta. Ai, ok. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Moane pelo ter aceito o convite. Já foi feito há um ano. Ainda bem que 2014 não terminou sem termos a possibilidade de saber um pouco mais sobre essa iniciativa. E dizer que o espaço é todo seu. E se quiser saber umas palavras, entretanto, vamos fazer a apresentação para depois, no fim, termos uma pequena conversa à volta da apresentação. E irmos para a nossa sexta-feira angolana mesmo. Obrigada. Ok. Aqui está bom. Não preciso mexer. Não precisa. Ok. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu me chamo Moane Veríssimo e Costa. Correntemente, eu sou o diretor financeiro da empresa Biceclang. Brevemente, irei passar para a área comercial. Falando-vos um pouquinho de como é que a Biceclang começou. A Biceclang é o fruto do sonho de alguém que acredita que Angola tem que voltar a ter alguma industrialização no período pós-guerra. Portanto, foi-nos solicitado que nós desenvolvêssemos uma bicicleta angolana. Neste contexto, nós decidimos procurar uma bicicleta que encaixasse as necessidades que existem em Angola. Nisso nós encontramos uma empresa com quem nós desenvolvemos uma parceria e somos os distribuidores oficiais da sua bicicleta, cuja marca é a Buffalo Bicycles. Como é que surge a Buffalo Bicycles? A Buffalo Bicycle é uma bicicleta desenvolvida pela World Bicycle Relief, que é um fundo norte-americano que no ano de 2004, quando houve o tsunami, eles decidiram doar bicicletas no Sri Lanka. E neste período eles conseguiram notar que as bicicletas que eles doaram não supriam as necessidades das populações. Com isso decidiram desenvolver uma bicicleta, neste caso acabaram desenvolvendo-a para a África. Esta bicicleta que nós temos o prazer de montar e distribuir por Angola é uma bicicleta que é mais forte que as suas bicicletas de competição. É preparada para o tipo de terrenos que nós temos aqui, para as poeiras, e tem uma dupla proteção nesse sentido e com isso mais durabilidade. Digamos que no nosso mercado as únicas bicicletas que existem que fazem concorrência são as bicicletas indiana e a chinesa. Portanto, para além da componente de fazer as bicicletas, como eles são uma organização não governamental, tem a questão dos apoios. Essa é outra componente daquilo que nós estamos a fazer. Nós estamos a contactar as diferentes organizações não governamentais, assim como as organizações, as multinacionais, neste caso de Angola em concreto, a maioria são de petróleo, para poderem perceber como é que a bicicleta pode ser uma mais-valia a projetos de responsabilidade social. Existem já alguns programas diferentes. E nós aqui, nós de momento só estamos a fazer uma réplica de programas que já existem na Zâmbia, no Zimbábue, no Quênia e também na África do Sul, que são os países onde existem outras fábricas do mesmo género. eu posso avançar números sem problemas nus. Só a título de exemplo, a Zâmbia, desde 2006, quando começou, já estamos a falar de uma distribuição em projetos de responsabilidade social de 75 mil bicicletas. O Zimbábue, estamos nas 35. Eu gostaria que nós, Angola, chegássemos nas 35 antes de... lá por 2016. É um objetivo nosso da empresa que vamos ver se nós conseguimos atingir. Mas para isso é preciso que se compreenda os projetos daquilo que nós fazemos. Portanto, as áreas em que nós temos tentado incluir as bicicletas são as áreas da saúde. Existem projetos também com a área de educação e a maior parte do foco tem sido centrado no foco feminino. Porquê? Porque é um facto, alguns homens talvez pela cultura poderão não aceitar, mas é um facto que as mulheres doam muito mais à sociedade, têm um impacto maior com o tipo de atividades que elas realizam. Portanto, há estudos realizados em que nota-se perfeitamente que uma boa forma de desenvolver as sociedades é desenvolvendo a mulher. Por isso é que no programa de educação também pode haver o foco de incluir mais as mulheres que os homens. Para além disso, existem programas de microfinanças e também existem programas de treinos onde nós colocamos bicicletas. Nós temos que formar mecânicos e nós fazemos o acompanhamento constante dos meios. Basicamente, isto é uma overview daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos a fazer e a criar aqui em Angola. Basicamente, é tudo o que eu disse, já está aí. Com mais detalhes, né? Uhum. Portanto, aqui é só a título de exemplo. Este não é o tipo de bicicleta que nós temos, é só para quem conhece o ramo, é para perceber que as nossas bicicletas, elas são fabricadas de momento na fábrica da Giant. Em termos de bicicletas, a Giant produz 5 milhões de bicicletas por ano. Como um dos fundadores da World Bicycle Relief vem da indústria de bicicletas, de peças, da Shrek, neste caso, que é a segunda maior de componentes americana, ele conseguiu que a Giant pudesse fazer esse favor de construir as bicicletas lá. Por isso é que tem aqui este exemplo. Bom, com a bicicleta, nas zonas rurais, nós podemos ajudar as pessoas com as suas profissões. Aqui vocês têm um exemplo da fotografia de alguém que só com a bicicleta consegue carregar mais produtos para poder vender. Portanto, ajuda o seu negócio. A título de exemplo, eu posso avançar que aqui em Angola, em Malanje, nós já temos uma zona de Quirima que as pessoas que lá vivem, eles pediram bicicletas, mas infelizmente eles não têm como pagar as bicicletas. Então, nós arranjamos alguém responsável que, em troca das bicicletas, tem recebido bombom. Vem vender em Luanda, deposita o dinheiro das bicicletas nas nossas contas e assim vamos fazendo como se fosse uma troca. E eles assim conseguem produzir mais, coar melhor o produto para os papagros e os outros problemas todos que existem aqui no país. Portanto, isto é um bocado da história que eu estava-vos a dizer, que houve o tsunami, a SRAM esteve lá, criou a World Bicycle Relief e ofereceu algumas bicicletas e depois notaram que as 24 mil que eles distribuíram, depois de algum tempo já estavam completamente obsoletas porque não eram bicicletas para as condições que o país tinha na altura. Bom, aqui vocês podem notar quais são os ganhos de ter uma bicicleta. Tem capacidade de carregar 5 vezes mais peso, a distância anda-se 4 vezes mais, uma distância maior, e poupa-se 3 horas nos longos percursos que as pessoas têm feito muitas vezes. Bom, isto aqui vocês já têm imagens de nós a trabalharmos na nossa fábrica, que é o pessoal a construir as bicicletas. A montagem é toda feita cá e depois temos os processos de entrega à medida que nós vamos crescendo, vamos estabilizando as parcerias com as empresas que existem localmente. Pois aqui vocês têm os programas que existem e os números de bicicletas que já tinham sido entregues nesta altura, estamos a falar disso foi em 2012, portanto hoje é um bocado diferente. Portanto, tem saúde, microfinanças, educação, tem os mecânicos formados, tem as empresas sociais que também têm programas. E o programa do ambiente que foi lançado em 2002, isto foi na África do Sul, em que eles estabeleceram ao pessoal de lá que se recolhesse uma determinada quantia de lixo, mais ou menos uma tonelada, recolhendo uma tonelada, eles teriam direito a receber uma bicicleta. Então, é um programa que começou há pouco tempo e vai desenvolver. Depois aqui, vocês podem ver, em cima estão os países que existem as fábricas, portanto, Angola, Quênia, África do Sul, Zâmbia e Zimbábue. Depois, onde já existem mecânicos formados, Angola, Quênia, África do Sul, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. E embaixo os países onde já se vê bicicletas Buffalo, que somos nós, Angola, tem o Quênia, o Malawi, Moçambique, África do Sul, Sudão do Sul, Sri Lanka, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. Não, tá. Portanto, a nível de saúde, vocês podem ver os números de 2002, que aí já havia 23 mil bicicletas distribuídas. Provavelmente são bicicletas distribuídas a enfermeiros para poderem chegar mais rapidamente aos pacientes. Portanto, eles recebem uma bicicleta e podem visitar mais pacientes num dia nas zonas rurais. Eu posso já avançar que nós aqui já construímos o primeiro protótipo de uma ambulância e assim que nós tivermos mais encomendas, poderemos ter uma ambulância que pode ser puxada pelas bicicletas para colocar exatamente neste tipo de projetos ou nas administrações, nas aldeias, que é para poder socorrer as pessoas que estão nessas zonas e têm dificuldade de mobilidade. Projetos de microfinanças. Aqui vocês têm o exemplo de uma bilha de leite com um carregador especial, cujo nós também cá já temos o protótipo. Este projeto eu tive a oportunidade de ver pessoalmente na Zâmbia, que é uma cooperativa que se juntaram numa zona de Labras. E o que é que eles fazem? Eles, como têm um processo de ordenha, eles através das bicicletas têm as bilhas de leite, eles armazenam o leite, carregam todo o leite e vão depositar no local da transformação para depois se fazer a venda ao mercado. É um programa que funciona com apoio dos bancos. Educação. Este programa, o BIP, eu posso dizer que é o único programa que nós já temos implementado em Angola em parceria com a Chevron e a World Vision. Portanto, a Chevron é o patrocinador, nós, Biciclan, fazemos as bicicletas e a World Vision é que fez a implementação deste programa, no caso, no Uambo e em Cabinda. Portanto, foram doadas 1.000 bicicletas no Uambo, 1.100 bicicletas em Cabinda. E depois de se conversar com as comunidades locais e se escolher quem seriam os beneficiados, foi escolhido que na sua maioria iriam receber as meninas e que seriam só alunos que morassem o mais longe das escolas. Estamos a falar de distâncias mais de 5 km. Portanto, é um projeto que eu tenho a expectativa de que irá continuar e acredito que poderemos chegar nas 30 mil bicicletas. Aqui, mais uma vez, para ilustrar o porquê do foco nas meninas, portanto, se tem ali, diminui a taxa de mortalidade infantil, melhora a nutrição, protege contra infecções como o SIDA, porque as meninas estão sujeitas a todo tipo de ataques ao andar as estradas remotas, depois o aumento dos rendimentos escolares, o envolvimento na comunidade, com as bicicletas elas conseguem dar algo que em casa os pais também acabam por usar e beneficiar com os seus trabalhos da lida do campo, entre outras coisas, e é praticamente um facto que as mulheres reinvestem a maior percentagem dos seus rendimentos em casa do que os homens, então é sempre mais um ganho. Amiga. Sem discriminação, obviamente. Sério? Tá tudo bem? Uau! Isso é um grande debate, não é? Bom. Não, faz parte. Portanto, aqui vocês têm um exemplo dos estudos feitos pela Universidade de Boston nos casos da Zâmbia, que foi depois de implementar o projeto. Que isto, para nós podemos calcular os resultados, isto leva algum tempo de monitorização. E no caso da Zâmbia, houve um aumento da performance académica de 33% e a assiduidade dos alunos melhorou em 20%. O pouco tempo que nós temos de programa implementado em Angola com a Chevron já está para nós perfeitamente claro que as meninas cuidam muito melhor das bicicletas do que os rapazes, porque todas as bicicletas destruídas são mesmo as dos rapazes, não é? Sem comentário. Tá bom, portanto, falando nós Biciclang, nós somos o distribuidor oficial da Buffalo Bicycles em Angola. A empresa foi fundada em 2012. Na altura tínhamos cerca de 30 funcionários, neste momento já temos cerca de 40 funcionários, em que linha de produção, na altura tínhamos 20 pessoas e neste momento reduzimos para 15. Nós temos a capacidade de fazer, neste momento, 60 bicicletas por dia, mas eu tenho a certeza que com a máquina afinada nós fazemos 80 sem problemas nenhum. Depois, na altura tínhamos 2.500 bicicletas produzidas, hoje nós já estamos nas 3.000. Tem uma parte, desculpa, essa garrafa está aqui, a igualdade no género, empoderamento local e a estratégia do recurso humano. Aham. Só quer perceber um pouco. Ok, eu posso explicar. Porquê disto estar ali? Porque... só Angola, só a fábrica em Angola e a fábrica da África do Sul é que têm na linha de montagem mulheres. O resto dos países não tem. Então é para que se perceba que nós não ignoramos o fator mulher. A África do Sul, se não tem erro, só tem mesmo mulheres. Portanto, aqui vocês podem ver um modelo que nós podemos oferecer no mercado. Infelizmente eu não pude trazer uma, mas numa próxima oportunidade, quem sabe, se quiserem visitar a fábrica, nós estamos abertos para receber, para conhecerem. O nosso estilo é um bocado diferente. Este estilo é unissexo, mas nós também temos produzido aquele estilo que aqui chamam vulgarmente de avô veio. Não sei se vocês já conhecem. Nós também produzimos, temos uma encomenda menor, mas também estamos a produzir para ver como é que o mercado vai reagir. Se não quiserem, nós aconselhamos esta para o tipo de projetos que nós temos. É mais forte, é uma bicicleta que pesa 26 kg, é feita para que o quadro dure 5 anos. E em termos de manutenções, nós acreditamos que uma bicicleta bem cuidada, manutenção a sério, só vai começar a precisar a partir de 2 anos, tirando, não seja, um pneu furado ou alguma coisa assim. Portanto, os materiais são os pneus são feitos através da indústria automotiva, mesmo para serem mais resistentes e tudo mais, mas na realidade está em constante desenvolvimento e semestralmente nós temos reuniões, junta-se todo o pessoal de todas as fábricas que existem em África, que é para saber o que é que o campo nos diz que é necessário. E, portanto, A bicicleta de 2012 ou a de 2010 são todas diferentes. Todas levam componentes novos que vão se adaptando às realidades que existem no campo como maneira de melhorar a bicicleta. Portanto, isto aqui é a coisa mais chata que existe. Nunca vão querer saber disto. Mas era só para verem a diferença que existe. E depois... Queremos falar alguma coisa aí? Não, isto pode passar à frente. Agora, isto sim é importante. Aqui podem ver quais são as empresas que já têm colaborado com a World Bicycle Relief noutros países. No caso, vocês têm a UNICEF, que é a empresa que fez com que nós criássemos uma bicicleta azul. Tem a Chevron, tem a Coca-Cola, que é da empresa vermelha, a bicicleta vermelha, e a MTN, que é na África do Sul, tem uma bicicleta amarela. Na África do Sul, para além da bicicleta amarela que foi criada para a MTN, eles também têm criado uma instituição para desenvolver, digamos, os ciclistas para as competições como o Tour de França e tudo mais. Ainda vai levar alguns anos, mas já estão a tentar começar a aparecer neste tipo de eventos. Portanto, disponibilidade a partir de 776 unidades, porque isto é quanto cabe num contentor. Quando são encomendas especiais, tem que ser no mínimo um contentor para que a fábrica na China aceite fazer as alterações que sejam necessárias. Depois tem ali os diferentes tipos de programas, nos quais geralmente são colocados os stickers na bicicleta de quem é que faz a implementação do programa. E também, por exemplo, os agentes do Estado. Um projeto a nível de educação, o Ministério da Educação tem que estar envolvido. Saúde tem que estar no Ministério da Saúde. Então, tudo isso é colocado na bicicleta e é um outdoor, digamos assim, durante 5 anos. Então, não há muitos problemas. Bom, todas estas são exemplos das bicicletas que já estão feitas. Ali tem da Coca-Cola em cima à direita. Depois, aquelas duas azuis são as da UNICEF, uma completamente preparada, outra ainda nua, desprovida dos autocolantes. A da Chevron só existe em Angola, é um projeto de Angola. E aquela amarela é do Quebec, da MTN, que é na África do Sul. A verde é a bicicleta que é entregue no projeto do Lixo. Portanto, basicamente, isto é quem nós somos. E também eu queria deixar claro que nós estamos à procura de um projeto diferente. Eu gostaria muito que em Angola aparecesse um projeto que pudesse ser adicionado aos outros projetos, mas fosse um projeto que tivesse seu início em Angola e mais nada. Agora, se tiverem mais curiosidades, também faço já a publicidade. Segundo ouvi, a TPA hoje vai passar uma entrevista que houve lá na fábrica. Se houver interesse, às 19h40, creio. Mas eu não estou extremamente confiante, porque já me tinham dito a mesma coisa a semana passada e aos 20 minutos só deu publicidade. Ok, muito obrigada. Então, vocês falam de uma responsabilidade que vem um projeto ligado a... A primeira seria abandonar um carro para não ter que acompanhar esse tráfico. Algo ligado a isso, talvez. Ok, obrigada mais uma vez e parabéns pela apresentação e pela iniciativa. Para mim, em particular, é bom saber que sonhos começam a se tornar realidade. Porque há 14 anos atrás, e agora é impossível tu esperar alguma coisa, não te dia, só com o foco da esperança. Eu tenho algumas questões, só para tentar perceber. Me parece que isso, em termos de. pelo meio, nesse caso da bicicleta, tem muito mais impacto na área rural. Sim. Não, tem muito mais impacto, até por causa da própria conjuntura, no urbanista e patrimônio rural. E eu queria. Foram as duas províncias que falou, que estão a apoiar, que é o Uambo e Cabinda. Tem previsão de outras províncias e sim, qual seria? E se além da Chevron, temos outras empresas que vocês estão a trabalhar ou estão em parceria? Não, de momento só estamos em contactos com outras empresas. Neste momento já começamos a conversar mais com o Fundo Luini. A Total sabe da nossa existência, também já entramos em contato com a BP. Temos dado primazia às empresas no setor petrolífero. Estou a tentar agendar uma reunião com a Sonangol para ver depois se podemos fazer estes projetos noutras províncias. Apenas temos conversado com a Somoel de que poderíamos fazer alguma coisa eventualmente no Soio, mas nós já estamos no fim do ano, começamos com eles em junho. Até o momento não houve nenhum desenvolvimento. Eu diria que, infelizmente, alguma responsabilidade social depende da Sonangol. E eu recebi uma informação que parece que as coisas não estavam muito bem nestes termos na Sonangol. Então, estamos um bocado. Mas você compra. Porque o setor petrolífero não podia descentralizar um bocadinho tipo de parceiros que também. Não, nós estamos à vontade para qualquer tipo de parceiros. Isto não tem problema. Para além disso, nós estamos à procura nas províncias é de distribuidores, porque este tipo de projetos acabam por ser doações, mas o resto da população também vai precisar de bicicletas. Então nós queremos ter distribuidores locais para que as bicicletas também estejam lá presentes, para que haja outras formas de se adquirir as bicicletas. Aliás, foi assim que houve o contacto em Malanje, e as bicicletas nós começamos a entregar e a receber o bombom, e depois tem alguém responsável que vai vender e nos faz o pagamento. É, acredito que a gente outro grupo pode comprar também, né? Sinceramente, sendo esse processo sim. De responsabilidade social. Ah, acredito sim. Não sei como é que é. Ok. Sim, perdão. Tendo uma empresa de montagem de bicicleta, gostava de saber se existe uma perspectiva de montar também cadeiras de rodas. Ah, boa pergunta. Não foi proposital, mas eu tenho feito essa pergunta contigo. Sim, é isso não que foi. Eu vou dizer mesmo na minha resposta. Para ser absolutamente sincero, nós nunca tínhamos pensado nisso. Mas a dona Helga esteve na fábrica, visitou, fez-me a pergunta e isto despertou a minha atenção. Então, o que eu lhe posso dizer no momento é que hoje não temos capacidade, mas já é algo que nós começamos a trabalhar para ver como é que nós podemos realmente dar um apoio forte neste sentido. E é algo que, curiosamente, o Fundo Luini também nos pediu. Ok. Sim, porque é o grupo mais, não é? É o grupo. Não, mas é um grupo vulnerável também. Nós, mas ainda mais vulnerável do que nós. Então, acho que era interessante ver essa componente também. E isso até dava para as duas áreas, tanto rural como urbana, né? Exatamente. E aí, aquilo que eu posso observar, não se vai tratar só de desenvolver ou fazer cadeiras de rodas. Nós, se calhar, vamos ter que desenvolver também uma cadeira de rodas que possa ser utilizada nestes meios também. Porque aquilo, as informações que eu estou a receber é que essas cadeiras de rodas, quando são entregues, não duram muito tempo. Disseram-me que aquela cadeira de rodas que se usa às mãos, parece que a nível de saúde é mau. Ontem eu tive uma audiência com o Ministro da Saúde e eu apresentei-lhe a Biciclan. Ele falou muito pouco, mas eu vou insistir porque eu também vou precisar de dados da saúde. Depois vou ter que juntar quem já tem capacidade de fazer estas coisas para ver como nós podemos desenvolver a melhor coisa para as necessidades que a Angola tem. Desculpa, só para tentar perceber. Sabes, aqui nós fizemos alguma fábrica para montar essas bicicletas ou é tudo exportado? Pelas informações que eu tenho, é exportado. É exportado, sim. Aldo, se você não. Não, esse tipo de bicicleta para deficientes é exportado. São importadas. São importadas, já, são importadas. Tens uma pergunta? Ah, sim, a pergunta é: as peças vêm de fora e vocês fazem a montagem, é isso? Sim. Ok. E já tem ideia de qual seria o preço se lançassem ao mercado para a pessoa adquirir a bicicleta? Da nossa bicicleta? 30 mil kwanzas. Too much. Ainda caro. Já apelamos para fabricar as peças e não ter que importar as peças. Ah, mas o problema é que nós vamos depender um bocado do desenvolvimento do resto da indústria em Angola. Esta parte é que eu tenho medo. Ok. Porque não, não estamos todos ao mesmo nível e não parece que estejamos todos focados exatamente no mesmo sentido. Por exemplo, a mim ainda me preocupa o facto da Zona Económica Especial não ser bem aquilo que diziam que ia ser. Porque pensei que ia ser um forte apoio àquilo que nós necessitamos. Por exemplo, já estava projetado na Zona Económica Especial uma fábrica de bicicletas. E eu sei que, de momento, existem mais duas fábricas de bicicletas em Angola. Só não sei se o tipo é o mesmo que o nosso. Mas uma é no Kwanza Norte e eu ouvi falar de outra no ano. Só chuva está a rir muito, mas não, a parte dos anos, depois não. Ainda não, não mas só, só um pequeno à parte. Em relação ao preço, 30 mil. Sendo-lhe absolutamente sincero, eu concordava no início que era caro. Concordava? No início eu concordava. Agora. Mas depois de ver a realidade da, da bicicleta no campo, não é caro. Não é caro? Comparando com essa a bicicleta chinesa e indiana, que você paga 18 mil kwanzas e duram 6 meses, a bicicleta não é cara. Estás a falar que é da durabilidade, então exatamente. Preço pela qualidade, sim, etc. Sim. Mas vamos falar de 5 anos de, que ia durar o quadro da bicicleta. Mas não, não seria uma bicicleta, eu acho que se não explode, se não é, se não é batida por um carro ou algo assim, pode durar sempre, só que mudar as rodas, mas o quadro não é para sempre, para toda a vida. Sim, mas a questão é a seguinte, Angola é um país, digamos que... Eu digo sempre que Angola ainda nem é um bebê, ainda é um embrião. E esta questão ainda se reflete muito na maneira de agir das pessoas. Eu, por exemplo, nunca pensei que eu fosse ter casos em que as bicicletas que nós doamos pudesse ter casos em que havia garfos da bicicleta partidos. Mas existe. E eu, apesar de tudo, eu ainda tenho receio por causa de um pormenor muito importante, que é a segurança rodoviária. Eu tenho muito medo que esta gente, com as bicicletas, seja o número de acidentes e mortes aumente. Portanto, eu já estou a pensar que, se calhar, para além disto, não será importante fazer também a formação das com pessoas. Com certeza. Só para reforçar, ainda ontem, numa palestra, essa coisa da formação, que era ontem que morou o dia da Unicef, 25 anos, da criação da Unicef, e um dos oradores disse realmente essa questão, que temos que adequar os projetos à parte da formação. A parte da formação, da educação, tem que vir primeiro, para que as pessoas compreendam a importância, etc. Isto mais realmente perceberem como é para se evitar coisas como essas. Então, a questão da forma, mais do que fazer publicidade, mais do que as pessoas realmente precisam ter essa preparação, porque vamos assumir pelos processos todos que a Angola passou, essas algumas questões ligadas à consciência ainda deixam muito a desejar. E cada um de nós, institucionalmente, principalmente o setor da educação, o próprio setor da saúde, já que também vocês têm essa conexão com a saúde, tem esse papel realmente de educar e formar e informar as pessoas. Então acho que se anexarem isso bem, não desistam agora também. Não, nós estamos abertos a ideias, sugestões, aliás. Todo mundo que me diz alguma coisa eu retenho. Foi o que aconteceu com as cadeiras de rodas. Mas desculpa. Acho que foi uma brilhante apresentação e achei o projeto bastante interessante. E principalmente por estar virado como foco meio rural. A questão das mulheres ou foco feminino. Mas o que acaba por ser um pouco discutível, porque independentemente dessas diferenças socialmente criadas ou construídas de sexo, das representações que se tem do sexo feminino e masculino, se o objetivo é ajudar os estudantes que se encontram mais distantes da escola, eu acho que não se devia olhar muito para o sexo. Porque suponhamos que sejam duas pessoas de sexos diferentes que vivem na mesma aldeia e ficam a 5 km de distância. Vai-se priorizar a menina se os dois percorrem a mesma distância. Por que priorizar a menina? E não seriam só vistos como estudantes ou como alunos que percorrem uma grande distância que pode influenciar negativamente o seu rendimento acadêmico? São discussões que podem ser feitas. Por outra, achei bastante interessante a ideia do tratamento do lixo que se faz, acho que na África do Sul, ok? Com uma tonelada recebe uma bicicleta, tem direito a uma bicicleta. E fiquei a pensar se cá em Angola não era possível realizar um projeto parecido, mas virada em parceria com o Ministério do Interior, na questão do desarmamento da população, principalmente nas zonas rurais e aquelas zonas onde foram mais afetadas pela guerra, porque aí a população acabou por ter mais armamento em sua posse. Por exemplo, criar-se um programa em que cada cidadão que apresenta uma arma tem direito a uma bicicleta. Eu penso que motivaria, incentivaria as pessoas a entregarem as armas. Isso, por exemplo, se entra em parceria com o Ministério do Interior, o Ministério do Interior paga a metade ou a totalidade das bicicletas e cria-se um programa bem estruturado, eu penso que pode resultar. Essa vez a crítica do género ia sair. Porque nós somos mais vulneráveis do que você. Não, nem eu sou feminista. David, vai se ouvir. Bom, em relação à questão do género, sendo muito honesto consigo, eu consigo entender, mas eu também entendo muito bem o que é que eles querem dizer. E essa parte, eu concordo. Eu acho que a mulher é mais forte. Estou a falar de mim, não é a bicicleta. Eu não ando. Eu acho que a mulher é mais forte que o homem. Eu acho que a mulher dá muito mais à sociedade que o homem e não é reconhecida. Agora, aqui, aquilo que eu consigo observar são os aspectos culturais. E mesmo observando isso, eu consigo constatar que, por exemplo, o Soba tem a primeira mulher. Ele tem o direito de conseguir uma segunda ou a terceira mulher. Mas na realidade quem trabalha são as mulheres que trabalham para ele. Aquilo que fazem vão lhe entregar. Logo, a mulher continua a fazer mais. Não concordo, ou melhor, entendo que os problemas se calhar não deviam ser feitos com foco num dos sexos. E isso aí, isso tem a ver com quem solicita o projeto. O cliente é que manda. Nós vamos fazer aquilo que o cliente quiser. Aliás, nós fazemos a proposta e só queremos ver o resultado final. Nem vamos ser nós a implementar. Só estamos a dar as ideias. Assim como a ideia que você deu, eu pessoalmente gostei. E vou ver aquilo que eu posso fazer, como é que eu posso criar algo nesse sentido. Mas é muito assim. A Chevron, por exemplo, quando fez o programa, não incluíram professores. Eu acho que deveriam incluir professores, porque os próprios professores precisam chegar à escola. E nós estamos a falar de escolas com 1000 alunos, em que foram entregues apenas 100 bicicletas. Eu tive, não consegui a cabina, mas mandei um mecânico. Mas eu pessoalmente estive no AMO, em algumas escolas, e vi a necessidade das pessoas, vi como é que estão os meios e vi que o projeto não pode parar, senão não faz sentido. Quanto mais pessoas conseguirem receber, melhor. Caso contrário, eu tenho que pelo menos tentar vender, que é para suprir a necessidade das pessoas. Não. Mas esse nível realmente precisava ser assim uma instituição a nível estatal mesmo, governamental. O Vacheva vai ser com os projetos que eles já têm, né? As patrulhas e sempre vai ser com base no que eles quiserem, daquilo que é prioridade também das suas políticas internas. Sim, mas eu acho que eu tenho uma boa arma para começar. Tem uma boa arma. Neste momento, eu não sei se eu cheguei a enviar o relatório da UFSM. Acho que enviaste, ainda não li. Sim. Portanto, uma das coisas que o relatório diz é que, comparando com outras bicicletas que a World Vision já tinha comprado, que eram 1000, as nossas 1000 no AMBO, 98% estavam de pé. E as outras só 15% depois de 9 meses é que está bom de pé. Outra coisa tem a ver com custos. E tem solicitado que construam escolas, por exemplo. Pode ser que eles prefiram doar bicicletas para que se chegue na mesma escola. Pode ser um pouco por aí. Eu acho que a Chevron, por exemplo, eu acho que eles vão continuar o projeto. Por quê? Porque, na realidade, quem nos fez mesmo começar a biciclar em força foi a Chevron. Porque nós só fizemos a apresentação a eles e eles fizeram logo a doação. Está pensado para 30 mil, mas eles quiseram testar primeiro 2.100. Então, agora com o relatório, eu acredito que vai haver continuidade. Uma vez que o resto consiga ver que realmente funciona, eu acredito que eles vão investir. Acho que neste momento o impasse é só que tem-se passado com a Sona Angola, que está a trazer um pouco as coisas. Nós não podemos sobreviver só nas empresas ligadas ao ramo de tudo. Com certeza, essa é a minha sugestão. Isso, não tem mais alguma questão, alguma sugestão? Se não, ia pedir um mando. Como deixou a responsabilidade de nós pensarmos em algo nosso? Né? Não sei se podes partilhar o e-mail ou vais deixar o contacto depois para os colegas. Eu não tenho muitos contatos. O Matias já mandou assim uma pista básica. Sim, então, se calhar, outras pessoas poderão pensar gostei. Outras pistas. Eu também. Não quer dizê-lo porque pronto, né? Aqui é sério, etc. Mas se calhar outras pessoas podiam sugerir alguma coisa na linha. Eu só tenho três cartões, eu vou vamos deixar cada um. Vamos privilegiar o Matiz. Os outros estão aqui disponíveis, quem quiser tirar os contactos, por favor. Ok. Desculpa. Se não pedimos a ti, que tu tens. Sabes que isso é uma empresa de marketing e links e não sei o que, isso paga-se.